Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 17 de dezembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1706-A de 2012, que cria o Programa Estadual de Vacinação contra a Hepatite A. A doença infecciosa no fígado causada pelo vírus VHA deverá ser alvo de campanha de imunização em todo o estado. A proposta é assinada pelo deputado Bernardo Rossi, do PMDB, que apontou a alta incidência da doença entre os mais pobres. O número de pessoas infectadas pela hepatite A. E essa é uma das vacinas assim, que tem uma das vacinas que mais garantem, mais fiéis, quando você recebe essa vacina, você não pega a hepatite A de forma nenhuma. Então, conseguimos sensibilizar a Assembleia, a Casa, da importância da prevenção também da hepatite A. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.